Oi, eu sou o Big e estou tentando evitar a fadiga. É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui com o Zoada Plug, na sua 7ª edição, sem falhar uma semana. Mais uma vez, nós temos um final de semana recheado de eventos e não vamos nem perder muito tempo aqui, não. Vamos partir logo pro ataque. O primeiro evento que eu destaco é o tão esperado Old Dragon Day, na sua segunda edição. O Old Dragon Day vai acontecer nos dias 27 e 28, no próximo final de semana, em várias cidades do Brasil. Você pode cadastrar sua mesa do Old Dragon Day no site da Redbox, ou pode procurar numa mesa já cadastrada uma vaga aí, caso você queira jogar. Como sempre, o Old Dragon Day está trazendo uma premiação para a mesa que mandar a foto mais irada. Ano passado, quem ganhou foi o Igor Moreno, né? Aqui de Cabo Frio. Uma mesa cheia de bárbaros sanguinolentos e muita carne e cerveja. Ganhou uma caixa exclusiva lá do Old Dragon. E esse ano a Redbox está sorteando um tablet com todos os PDFs da editora. Se você ainda não fez o seu cadastro, corre lá na página do Old Dragon Day lá na Redbox. Você pode também customizar o seu evento com os cartazes da editora. Ela disponibiliza alguns cartazes que você pode colocar data e local para o seu evento. A aventura oficial do evento vai ser uma introdução à Cripta do Terror, que vai entrar em pré-venda agora em novembro. Promete ser bem imortal. Eu já fiz o meu cadastro, tá? Não sei se eu vou mestrar essa aventura, porque coincidiu com o dia da minha mesa de Old Dragon habitual, mas vou participar de qualquer maneira. Vou mandar minha foto, quem sabe, né? É isso aí, não deixe de participar do Old Dragon Day em sua segunda edição. Se você não for participar do Old Dragon Day, nem por isso você vai deixar de ter eventos para aparecer. Tem evento durante todo o final de semana, agora, e eu destaco os eventos de sábado. O primeiro que eu destaco é o Saia da Masmorra, já tradicional na capital do Rio de Janeiro, feito por uma galera altamente bacana, lá na Point HQ de Ipanema. O endereço é Avenida Visconde de Pirajá, número 207, terceiro andar, loja 317, das 14 às 19 horas. No Saia da Masmorra, você tem a oportunidade de jogar RPGs não tão jogados assim. Por exemplo, no link da show notes aí você vai ver as mesas previstas. Tem uma mesa de Star Wars para Daimon, interessante. Tem também uma mesa de Twilight 2000, que eu não faço ideia do que seja. Mas tem espaço também para coisas mais tradicionais como Old Dragon. Quem vai mestrar Old Dragon lá é o Diogo Nogueira, lá do Pontos de Experiência. É isso aí, dá uma passada lá no Saia da Masmorra e conheça jogos e cenários diferentes. Também no dia 27 tem o RPG na Chácara Castelo, em São Paulo. Vai acontecer na rua Brás Lourenço, 333, na Vila Mariana, próximo ao cemitério. Vou aproveitar, será, para fazer alguma coisa de Halloween no cemitério. Das 12 às 16 horas, o evento é para maiores de 15 anos. Então, moleque, fica em casa aí. Se você ficou interessado, clica no link aí da show notes para você saber mais informações e um mapa de como chegar lá no RPG na Chácara Castelo, que é um evento mensal já tradicional do grupo Papel e Espada. E no sábado vai rolar também a JediCon Rio de Janeiro, das 10 às 19 horas lá no Planetário da Gávea, na rua Vice-Governador Rubens Berardo, número 100. A entrada é franca, os organizadores pedem que quem puder doar alimentos ou brinquedos, é uma forma de solidariedade da galera. Você pode clicar no link da show notes para ver a programação, muita coisa bacana para quem é fã de Star Wars. Se você lá ia para jogar RPG de Star Wars, vai tudo bem. Já no domingo, dia 28, a gente tem o Dungeon Carioca, também bastante conhecido, um evento que está crescendo pra caramba na capital do Rio. Como eu já falei no Zoada Plug passado, o tema desse mês é Doces ou Travessuras, e vai ter muita mesa temática lá. No link da show notes você encontra a lista lá de mesas já confirmadas, e o Dungeon Carioca vai acontecer no Café e Notícias, na Avenida das Américas, 1650, Bloco 4, Loja 122. Em Porto Alegre também tem evento no domingo. É a 14ª edição do RPG for Newbies, que também tem o tema de Halloween. Começa às 14 horas e a entrada também é franca. Vai ocorrer lá na Casa de Cultura Mário Quintana, no segundo andar, sala C2. Também é um evento que faz parte do Old Dragon Day. O RPG for Newbies, ele é voltado para iniciantes, mas acredito que mestres e jogadores experientes sejam bem-vindos lá também. Se você está no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tem que dar uma passadinha lá e conferir o RPG for Newbies na sua 14ª edição. Continuamos falando de eventos. Vamos citar aí dois eventos que vão ocorrer posteriormente. O que está mais próximo de ocorrer é o RPG na Ilha, a 7ª edição, que vai rolar no dia 10 de novembro, das 9 às 20 horas, lá no Centro de Referência da Juventude, Avenida Vitória, número 1320, Ilha de Santa Maria. Além das tradicionais mesas de RPG, vai rolar mesa de board games, card games, torneios, área de venda, além de mesas de demonstração, né? Onde o Diego Astauretti vai demonstrar o RPG dele à fita, que a gente já falou aqui, e o Matheus Soares com o New Dragon. Se você é do Espírito Santo, clica no link da show notes aí para descobrir mais sobre o RPG na Ilha. E no final do ano tem o 4º encontro virtual de RPG, nos dias 7, 8 e 9 de dezembro. 72 horas de muito vício. A galera já está se movimentando aí. As ferramentas estão sendo atualizadas. Eu estou vendo que a galera do Taluco está colocando novas fichas, novas possibilidades. E se você não se cadastrou ainda no 4º encontro virtual de RPG, corre lá no site, procura uma mesa ou então abre a sua própria mesa. Um dos três dias dá para você jogar, não é possível. Eu vou ver se eu consigo também. Para mim é mais difícil. E atenção, notícia de última hora. Enquanto eu estava editando aqui o Zoada Plug, a Retropunk liberou aí o anúncio do Bundami Day, o evento que vai marcar o lançamento do Reino de Bundamidão aí por todo o país, num esquema parecido com o do Old Dragon Day. Vai haver cadastro de mesas e os mestres vão receber o cupom de desconto aí de 15%, os jogadores um cupom de 10%, além de ter sorteio de exemplares do Reino de Bundamidão. Para mais detalhes sobre o evento, você clica no link da show notes e participa do Bundami Day aí no dia 15 de novembro. A gente está bem recheado de lançamentos também essa semana. Finalmente foi para pré-venda a aventura Caos em Belmonte, da Unze RPG. E como eu já tinha falado, o cobiçado pacote do cultista, das suas 50 unidades, no momento só restam 7. Se você não correr, você vai ficar sem. Eu acho que eu vou acabar sem, porque meu cartão ainda não virou. Mas quem comprou, com certeza não vai se arrepender, cara. Muita coisa bacana no pacote do cultista. Se você perder, também pode comprar apenas o livro básico, impresso e PDF. Mais informações sobre a Caos em Belmonte, você consegue aí no link. Outro que também, surpreendentemente, eu não esperava, entrou para ser vendido, foi o playtest do Cosa Nostra. Quinta-feira agora saiu uma resenha no Zoada sobre o Cosa Nostra, do João Paulo Franciscone, o NUM. O PDF pode ser baixado de graça lá na Retro Store, mas o NUM disponibilizou um livreto de testes impresso aí pra galera por um preço módico aí de R$12, com frete grátis. Só restam 21 em estoque, então se você achou interessante e quer ter ele impresso bonitinho, corre lá na Retro Store que você vai ter a oportunidade de comprar. O último lançamento brasileiro essa semana foi o livro Pequenas Guerras, da editora The Book, que eu não conheço, é uma editora nova aí. E o Pequenas Guerras é um livro sobre um wargame do H.G. Wells, conhecido aí por clássicos da ficção científica como Guerra dos Mundos e A Máquina do Tempo. No site da editora a gente pode ler que o Pequenas Guerras apresenta dois conjuntos de regras. Um deles é bem leve, um jogo de estratégia simples, enquanto o outro conjunto é um conjunto que leva em consideração muitas variáveis, como terreno, suprimento, munição, e fala que esse segundo conjunto foi criado para treinamento de militares mesmo. Então, se você gosta de wargames aí, quer conhecer, prestigiar o trabalho da The Book Editora, clica no link da show notes e descobre como é que você pode adquirir o Pequenas Guerras. Da gringa, a gente descobre que a Wizards também está lançando jogo de tabuleiro, ou relançando, né? Nessa onda dela de recuperar o passado, ela relançou aí o Dungeon, um jogo simples de tabuleiro, quase uma introdução ao RPG. Pessoas que começaram a jogar RPG no Brasil por volta de 93 podem conhecer esse jogo pelo nome de Classic Dungeon, e a Wizards está republicando lá nos States, ao preço módico de 19 Obamas. Quem não conhece, é um jogo bem simples, bem divertido, assim, rápido, com todo aquele climão de D&D mesmo. Se você puder comprar, vale a pena. Já que a gente está falando de Wizards, fiquei sabendo aí, após o lançamento desse terceiro pacote de playtest do D&D Next, que vão haver mudanças bem importantes aí nos arquivos que eles estão mandando para a galera. É cogitada a possibilidade de que só hajam mesmo as quatro classes básicas, e as outras classes, como feiticeiro, bruxo, ranger, bardo, sejam todas especializações das classes básicas, fazendo aí o lance que o Old Dragon antecipou, né? No Old Dragon você tem as quatro classes básicas e você se especializa no quinto nível. Mais uma vez o Old Dragon aí um passo à frente dos gringos, né? A diferença é que no D&D Next você escolhe a especialização no início. Outro lançamento que veio da gringa é o Wilderness, um novo suplemento para o House of the Blooded, do John Wick. No momento que eu estou gravando esse podcast, faltam 21 dias para terminar e o financiamento lá no Kickstarter, e os $3,000 necessários já foram batidos há muito tempo. Ele já coletou mais de $6,000. Se você é fã de House of the Blooded, está aí uma oportunidade de financiar mais um livro do John Wick. Falando em Redbox, ela anunciou também aí o projeto de mestre remunerado. Você mestra nos eventos que vão ocorrer no interior de São Paulo agora em novembro e dezembro, em parceria com a Avalon Store, divulga os produtos da Redbox e vai ganhar uma porcentagem no que você ajudar a vender. Olha aí, quem disse que RPG não dá dinheiro? Esperamos que esse projeto da Redbox seja estendido aí posteriormente para outros eventos no Brasil afora, né? Falando de coisas que estão quase para sair, o Dust Devils está com lançamento atrasado, né? Os fornecedores da Redbox aí deram uma atrasada no material para variar, mas para não deixar a galera ansiosa, a editora publicou aí um vídeo mostrando um mockup de como é que tá o livro do Dust Devils. Clica aí no link da show notes e dá uma conferida você também. E a Retropunk divulgou a capa do Reino de Bundamidão, que já está em pré-venda. A capa bem divertida, dá mesmo o climão do Reino de Bundamidão. E o mais legal é o coelho, cara. Que coelho pilantra, cara, essa capa. Eu acho que metade da graça da capa é o coelho. Se você não viu a capa do Reino de Bundamidão, dá uma olhada aí também. Esse episódio não vamos ter blog da semana, nem jogo da semana, mas vamos ter a revista da semana. O Fernando DeLangelis liberou pra galera o beta da Rolepunkers, a quarta edição da Rolepunkers, revista que traz material de jogos da Retropunk e de outras editoras também. Eu li toda ontem, tá? Muito, muito boa. A qualidade, como sempre, aliás, até melhor. A cada edição que passa, a Rolepunkers vem melhorando ainda mais o seu design, sua arte. E o tema da edição é o esperado Savage World, que entra agora em financiamento coletivo. De última hora, hoje pela manhã, a Retropunk lançou aí um post com as recompensas do Savage World. O link está na show notes para você escolher aí qual o pacote que você vai levar. Eu achei interessante que eles conseguiram abarcar até os lojistas no financiamento. Se você é dono de loja, você pode comprar pacotes com 5 exemplares mais baratos do que a unidade, já para revender. Esperamos que seja mais um financiamento bem sucedido aqui no Brasil, né? Bom, falando da revista em si, ela começa com uma capa fantástica de Savage Worlds. Logo após a capa e o índice, a gente tem um anúncio do Apocalypse World, do Vincent Baker. Bem bolado pra caramba. Também é um futuro lançamento aí da Retropunk. Em seguida, o Fábio Silva presenteia a gente com uma matéria de como estruturar aventuras de Rastro de Cthulhu. Bem interessante o artigo e diagramação e ilustrações que dão um clima mesmo de aventuras e do livro, né, de Rastro de Cthulhu. Em seguida tem uma crônica minha baseada no Reino de Mundamidão. Eu escrevi essa crônica, mandei lá para Role Punkers, é a minha primeira participação na revista, a crônica Adakna. Se você não entendeu, nem eu, confere lá. Essa crônica serve como abertura para a matéria do Matheus Funfa sobre o Reino de Mundamidão. Matéria bem extensa, bem bacana, onde o próprio autor vai falando como é que foi o processo de criação, as escolhas que eles fizeram durante o desenvolvimento do jogo. Tem também uma matéria já bem elogiada aí nas redes sociais sobre Full Metal Alchemist, uma adaptação para Este Corpo Mortal aí do Vinícius Silva. Galera que leu já tá elogiando pra caramba. Eu não conheço o jogo, né, o Este Corpo Mortal, então não posso avaliar, mas a opinião de quem conhece diz que tá muito boa mesmo. O Matheus Funfus também aproveita e dá um ataque de oportunidade aí, já que ele, o negócio dele parece que é o humor, e adapta o Guia do Mochileiro das Galáxias pra fiasco. Mesmo sem conhecer o jogo, eu ri só de ver as referências à trilogia de 6, né, do Douglas Adams. Bem divertido. Tem também uma aventura do Felipe Reca pra Terra Devastada, chamada Não Há Lugar Como Lá. O destaque vai para um NPC da aventura, que é o George Romero. Em seguida tem a matéria de capa, uma mega resenha de Savage Worlds do Diogo Nogueira, um conto do Paulo Giovanni, que tirou o segundo lugar no concurso de contos da Retropunk, e a revista termina alto astral aí com uma entrevista mega doida demais aí com o Tio Nitro, falando dos projetos para 2013, entre eles a trilogia Legião e a publicação do mais 2D6, sistema doido demais dele, ambos pela Redbox Editora. Em suma, cara, Role Punkers número 4 tá fantástica. Se você não baixou ainda, dá uma corrida lá no site da Retropunk e baixa lá, comenta, divulga, porque um trabalho fantástico mesmo. Parabéns aí, pessoal da Retropunk, o Fernando, o Guilherme, estão trazendo a cada edição mais qualidade aí para Role Punkers. E é isso. Nada mais a acrescentar, vamos ficando por aqui, desligando as turbinas. E se você tem algo a acrescentar, alguma coisa para divulgar, evento, lançamento, passa o link pra gente aí no Twitter, no Facebook ou manda um e-mail para mim. Estou sempre a postos. Valeu? Até mais!